Com 3601, autorizado São Paulo, 360, Pérsula 10, curva direita na Dael Leda Mótica, transponda 5062, controle Salvador 208. Saulo, bom dia, Oceané, Oscar, que November Romeu. Siga. Oscar, November Romeu, para reboque da posição 2, Romeu, para ponte 5, parte principal. Parte 3, parte principal autorizado, chame táxi. Corrigindo, chame no término. Oscar, November Romeu, ciente, iniciando reboque, reportando término. Luciano, é Oscar November Romeu, na ponte 5, encerrado o reboque, grato, bom dia. Gente, bom dia. gente. No zonamento, chame e puxa. Autorizado, chame táxi. Salvador, aqui é o Golfo Tango Bravo, informando o término do check-in motor, solicitando autorização para retorno. Sente, autorizado até o porte 3. Autorizado o táxi 3601 via parte principal, táxi Índia, ponto de espera da pista 10, no 18-95, que é legal no 0 no 3. Tranquilidade 3601. Alinhagem do colar, pistão 0, vento calmo. Poderia confirmar o TAN 3601? É, o vento tá calmo, 300 graus com 019. Autorizado alinhar e decolar 10, tá? 3601. Decolou 58, controle Salvador 208. Controle Salvador 208, TAN 3601. Controle Salvador, ao TAN 3601, bom dia. TAN 3601, bom dia, está sob contato radar Sudão 3620, após 2000 pés, vem direto Leda, após Leda Mótima. Gente, após 2000 pés, direita, Leda, Leda, Mótima, extensão 360, tá? 3601. Fala Salvador, aqui é o Gol, Gol Pitango Bravo. Gente, finalizou o reboque, frequência livre. Tango Bravo tem uma nova posição para a aeronave, parte principal, posição 4. Ciente, inicie e chame no término. O Salvador está 3601, poderíamos já voar com o Flor de Monte, nós estamos com o Trove a bordo. Gente, confirmando o transporte de ônibus de Itais, não havia sido passado pela torre. Afirmativo, a gente acabou não avisando agora durante o pushback, que o aeroporto estava vazio, mas está sim, tá, acredito que descrito no plano de voo também. Obrigado. Tudo bem, porque às vezes as mensagens do plano de voo não migram aqui para o APP, mas a gente já está em contato com o Centro Recife, vai repassar aqui para o senhor Etrove, e da presente o senhor voa direto Posmo. Direto Posmo, muito grato, o 3601. Rua 535, Rio de Janeiro, 340 autorizado, Perizuru 44, curva direita, Gael Leda seguro, transponder 5105, controle Salvador 1208. Correto, para via Perizuru 44. 2601 no CMR 1-2590, alterno no 2835. Mandou no 2510-2835, Altan 3601? Sim. Obrigado, tenha um ótimo dia. Também. Paulo, tá mudando a noite por 535, portão número 3. 535, portão 3 agora, te pegou o pushback só um minuto. Golfo Tango Bravo na escuta? Tango Bravo na sua escuta, senhora.